Mais poderoso que a energia nuclear, mais belo do que mais belo no mundo há. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor de Jesus por mim. Mais poderoso que a energia nuclear, mais belo do que mais belo no mundo há. Jesus por mim. Eu andava perdido, triste, destituído. Não passava de um réu, réu, réu. Mas Jesus, por sua graça, hoje posso dizer: sou um cidadão do céu. Mais poderoso que energia nuclear, mais belo do que mais belo no mundo há. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor de Jesus por mim. Mais poderoso que energia nuclear, mais belo do que mais belo no mundo há. Destituído e não passa de um réu, réu, réu. Vinde a Cristo, amigo, ele fará de ti um cidadão do céu. Mais poderoso que a energia nuclear, mais belo do que mais belo no mundo. Jesus por mim, é o amor de Jesus por mim, é o amor de Jesus por mim, é o amor de Jesus por mim.